sou o Fábio. Também vou nessa canção. Somos amigos e queremos divertir. Nossos amigos, o palanque vai subir. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do peito, amigos de você. Fazer amigos, mais amigos pra valer.